Basileu Tavares, diretor executivo do Iguaçu Convention e Visitors Bureau. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Novamente, passando a palavra, Guilherme. Tentando, né? Com certeza. Vamos lá. O Basileu que vem aqui hoje para falar de uma iniciativa, né, que o Convention está impulsionando aqui na nossa cidade. É um fórum de executivos do turismo. Exatamente, Guilherme. O que o Convention está fazendo? Nós queremos unir os profissionais do setor de turismo. Queremos reunir essas pessoas em eventos, tanto de relacionamento, né, para que nós possamos conversar mais, trocar mais ideias, né? Precisamos caminhar juntos para fortalecer o nosso setor, para desenvolver melhor o nosso destino. E o nosso objetivo é esse, colocar essas pessoas juntas para trocar ideias, para discutir temas que são importantes para o desenvolvimento do turismo aqui na região trinacional. Vale reforçar que não é um projeto restrito de Foz do Iguaçu, mas de toda a nossa região. E você nota aí que no dia a dia até falta um pouco desse contato entre os gestores, entre quem atua na área do turismo, até para que ações possam ser mais coordenadas entre empresas e instituições. Exato. É por isso que o Convention vem com esse projeto, justamente porque nós entendemos que falta esse contato. Nós temos diversas instituições que representam diferentes classes, né? Temos o sindicato de hotéis, temos o sindicato de empresas de turismo, mas nós não temos uma união de todas essas empresas. É isso que o Convention quer trazer, independente do tipo de serviço, né, da área em que você trabalha. Se você está relacionado ao setor de turismo, participe desse grupo. Né, participe das discussões que nós vamos promover. Nós estamos trazendo cursos, não é o fim principal. Nós entendemos que há um grupo bem capacitado em Foz, mas nós queremos fortalecer ainda mais esses líderes, né, e gerar ações que realmente contribuam para o desenvolvimento do turismo aqui. Uma das primeiras atividades, ou a primeira atividade, vai acontecer já agora no mês de maio? Sim, no mês de maio nós temos a primeira capacitação, né? Um curso, todos os cursos que nós vamos oferecer, eles, na verdade, são cursos da SPM, né? Escola Superior de Marketing, e por isso são cursos renomados. A participação nesses cursos, se você for se inscrever para participar online, o custo é muito alto, senão você vai ter que ir para São Paulo para poder participar na sede da escola mesmo, e o custo é ainda maior. Então, nós estamos trazendo, e o Convention vai subsidiar, ou seja, os custos vão ser muito pequenos para esses profissionais aqui de Foz do Iguaçu. O primeiro curso que nós temos, no dia 8 de maio, é o curso de Marketing Estratégico para o Turismo. Né? Como posicionar o meu produto turístico no mercado nacional, no mercado internacional, são algumas das questões que a gente vai discutir. E como é que se deu até essa parceria com a ESPM? Foi uma procura específica com relação ao trabalho deles, que eles já desenvolvem nessa área? Como é que foi a escolha até dessa instituição? Nós fizemos um levantamento com alguns dos nossos parceiros, né, alguns profissionais do turismo aqui, sobre os cursos que às vezes eles buscavam participar. E a SPM teve um destaque muito grande nessa lista, né? Muitos profissionais falavam que estavam se inscrevendo nos cursos online pela dificuldade de às vezes se deslocar para São Paulo. Por isso entendemos que seria a melhor instituição para poder trazer toda essa capacitação aqui. E a pessoa que tem interesse em participar, não só dessa atividade, como de outras, como é que pode fazer para se inscrever como um dos participantes do Fórum de Executivos de Turismo do Iguaçu? Para começar, na verdade, até antes do curso, nós temos uma outra atividade, porque o nosso objetivo, como eu disse, não é só capacitação. A gente vai trabalhar networking, a gente vai trabalhar troca de informações, né? E por isso, o primeiro encontro de networking vai acontecer essa semana, dia 19, né, amanhã, quinta-feira, às 17 horas, no Indian Lounge. Para participar desse evento, basta entrar em contato conosco no Iguaçu Convention Bureau, né? O telefone é 3027-6677, ou pelo WhatsApp, né, que é mais fácil, 99129-1104. Então, entre em contato conosco, inscreva-se para participar tanto do fórum, né? Não é necessário participar dos cursos para ser membro do fórum, mas é necessário ser membro do fórum para poder participar dos cursos. Vamos até repetir aqui os contatos, então, para quem está nos acompanhando. Vamos lá. Primeiro, o telefone fixo. 3027-6677. E o contato do WhatsApp? 99129-1104. Portanto, essas formas aí de entrar em contato, né, com o Iguaçu Convention, saber mais a respeito dessa iniciativa. Já tem programada para os outros meses do ano também algumas atividades? Sim, sim. Nós teremos 4 encontros de relacionamento durante o ano, né? 4 encontros. E teremos 4 capacitações. O primeiro é o de Marketing Estratégico para o Turismo, no dia 8 de maio. O segundo é de Excelência em Serviços para Turismo e Hotelaria, no dia 11 de julho. É o terceiro, Gestão de Vendas, no dia 9 de outubro. E o quarto, Como Desenvolver Equipes de Alta Performance, no dia 4 de dezembro.